respostas encontrei no Salvador. Como eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou, as respostas encontrei no Salvador. Não posso pagar, não posso pagar, tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Não posso pagar, não posso pagar, tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Jesus se entregou, por mim se humilhou, pagou a minha dívida na cruz e ali me curou. Jesus se entregou, por mim se humilhou, pagou a minha dívida na cruz e ali me curou e me salvou. Não posso pagar, não posso pagar, tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago. Do preço que foi pago.